Mega Hobby Zone. Alô, DJ Felipe Cobiçado. Alô, Japa. Japa, C10. Wakatankara, honkashilada, wahitikara, hoyate. Nagetankara, tankashilada, hakisitara, hoyate. Wia wakana, nehipi wia, nakasejina, hoyate. Vamos lá! Wakatankara, wakatankara, wakatankara, wakatankara. Wia wakana, wia wakana, wia wakana, wia wakana. Vamos começar assim na Florentina! Diz! Novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Esse é o novo Mega Robson. Aqui, o show é profissional. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima. Vai começar aqui na Bonitina. O nosso hobby chega. E mais um domingão. E o cobiçado tá na área com a vibe. Vibe do cobiçado. Segue a vibe. Evoluiu. Emagreceu de 150 pro Rio. Levando levados que você nunca ouviu. Você. Eu sou o Rio. Bora, cobiçado. Seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. E pode. Beijo, não tem salvo de fadecer. Seja no Lins, no PPG, pode começar a descer. Quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é jurunense, bota a mãozinha pra cima. Bora, cobiçado, que tá na hora. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E você? Eu falei, calma, amor, espera, por favor, deixa eu. Falou, meu parceiro, foca! Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou, pois é firme, chamou, já. E ela? Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chama do dia. E banho comigo, vem. Ela sentou e gostou, quicou e gostou. Rebolou, pois é firme, chamou, já. E ela sentou e gostou, quicou e gostou. Chamado de amor. Toma, toma! Ritmo usado, Loratio, pra toque. Sempre. Sempre trajado. E aniversário do Léo hoje, o bagulho tá doido, Léo! Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser. E você diz? Coisinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente. Pega a visão quando ela olha. Vamos. E chama ela, chama. Chama ela pra fuder. Vamos. Chama ela pra fuder. Vamos. Chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. Chama ela pra fuder. E vai chamando, chama ela agora, mãe. Bota tudo. Tô dando risada bem da tua cara, sentando, quicando e jogando pra trás. Quer mais, aguenta, vai. Quer mais, aguenta, vai. Bora, meu parceiro Ciro! Então sai da minha frente, sai. E aí, meu parceiro Claudinho? Minha frente. Você é a primeira dama do ladinho esquerdo, junto com o Ciro. Rock de bicheiro hoje, Ciro! Então sai, joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E joga lá pra cima e começa a cantar assim, ó. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Você! Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu botei uma bala, ou uma bala. Olha meu parceiro Pedro Carlos e você, o Thales Ronaldo. Tá todo mundo com a gente. Joga. Eu que sabotei o copo dessa piranha. O cara da Maramaia. Botei uma bala, uma bala que vai. Príncipe Pilho, primeiro, viu, príncipe? Uma bala que vai. Bora, Severson. Bora, Denis, você, o Codi. Tá todo mundo. E toma, toma, toma, toma, toma. Que o bagulho vai doidando e o cobiçado vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. E você? Faz sítio espino deitando na minha cama, prontamente conversando. Ela tira minha roupa, essa menina mete muito. Olha meu parceiro Batata, você é o GD. O GD pelo lado direito. Toda a galera do setor, tamo juntos. Acenda o pavio, Batata. Acenda o pavio. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, vai, a bola pro pai, vai. Descendo. E vai descendo, vai. Vai descendo, vai. Vai descendo, vai. Era pura perfeição ainda de favela. Minha parceira Lanai também tá na área. Alô, Lanai. Você não sabe o que ela faz. Faz um chupiquete, boca louca no BR, porra louca. Chacoalha a bunda e vem comigo, vem. Faz um chupiquete, boca louca no careca, porra louca. Chacoalha a bunda e vem comigo, vem. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Nicolau tá com a gente doidando, valeu, Nicolau. Faz um chupiquete, boca louca no menor, porra louca. Chacoalha a bunda e vem comigo, vem. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Cita pro Felipe do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das. E meu parceiro Vieira Desalho daqui com a gente. Toma, toma, o meu parceiro Playboy. Toma, também ali do bonde dos cria. Toma, alô, Belezinho. Para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma. E meu parceiro Luciano. Só gostosa. Toma, toma. Homem do uísque, irmão. La casa do uísque. Judo. Com meu parceiro Malo. Também dá todo mundo doidando. Bora, bora! Sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem sobe fumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Bora, Ninha, bora, Ninha. Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã não vi. E você? Porque quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito. Que tu gosta, tu quebra de lado, empina pro ar. Bora, Gustavo! Gostosa, o Malco tá na área! Lourinho de Beira-Mar! Olha meu parceiro Lonzinho! E é do Flamenguinho aqui com a gente, valeu! Tu quebra de lado, empina pro alto, que é isso, gostosa! Lá vai, tu gosta! Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamadu no bem que eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapará, papapará, papapará. Checa dela, vai, vai, prereca, vem. O Stefan e a primeira dama aqui com a gente. Abraço, Stefan. Tá endoidando com a gente, junto com o Matheus, o sargento e aniversário do Léo. O bagulho tá endoidando. E quando toca essa no baile, ela vai sensualizar. Fica de quatro, joga na cara. E você? Você vem constando, que eu vou te sarrando. Você vem constando. E amiga Cléa, tá aí com a gente. Barbearia, vai, barbearia. Vem. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores e chocolate da Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. Só quer se envolver com os amigos que é bandido. E agora diz! Agora fudeu, virei um 5 7, tô roubando os coração da novinha do Match Match. Você quer chamar a chave do Fox, trazer aqui no comando, viu? Vai ter recompensa. Oi, Match Match Match. E a plata Match. Oi, Match Match Match. Tá com a Match. Oi, Match Match Match. E a plata Match. Oi, Match Match Match. E meu parceiro Xande, direto de Búzios, aqui pra Florentina. Foda. Ela é foda. Que fase. Ela é foda, caralho, ela é mesmo, caralho. Ela é foda. Foda. Boa, Letícia. Bora, meu parceiro Dark. Letícia falou que vinha e veio. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina. Ele é grande, mas quase não vejo ele. Você eu chamo. Alô, gordo tartaruga. Chapado, homem do cabaré, meu irmão. Dar o meu papo. Hoje tem, viu? Vou lá no baile mais um. Aquele jeito. Eu pago pelo. Gordo falou, meu, não pode fazer o que quer, senão fica pole. Ai! E ela vem, sabe? Rodriguinho do Fugitivo também tá com a gente. Seu neném, quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona, meu bem. Bem, só botar dona, meu bem. E vai botando nela assim, ó. E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona, meu bem. Só botar dona, meu bem. Só botar dona. E vai botando tudo. Bota nela, vai. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Para Kelvin Souza, um abraço pra você, isso. Meu parceiro. Verdade solteira comigo, moço, eu não quero me meter. O meu parceiro Beck, do 40 horas também dá guaxinha de toda a festa. O Robson, trabalhei. Alô, Beck. Alô, Giovanni Desani, meu parceiro. Rapaz, você junta o balde, nós mete o louco, sede de baile. Vai, olha o troco, tô vendo. Só por um momento, é proibido. O meu parceiro Lohan, apareceu, né, Lohan? Olha o Cleiton também tá com a gente. Renan, direto de viagem aqui pra Florentina. O Gabriel Nunes, você, o Negão, Fábio Ronaldo, dá oi. Tá aqui com a gente. Senta, fica dividida. Tá com a boca e puta e vem que te avisa então. Tchururão, tchururu, tchururu, tchururu. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Os empresários Flávio, você, Marcela, tá aqui comigo. Bora, Flávio, lá, Marcela. Moço, não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá. Marcelo Flavinho, tá aqui comigo. Duvidado que tu é capaz. O quê? Você chuta o balde, nós mete o louco. Onde? Essa dia de baile, vai, olha o troco. Mega! De janeiro. Aniversário do empresário Bad Boy. Com as aparelhagens Destaques 2019. Príncipe Negro Retrô, Mega Robson, Kelvison, Tubarão Branco e os DJs Marcelo e Cássio. Aniversário do empresário Bad Boy. Início 10 da manhã e 3 cervejas por R$10. O Parque Show no Benguí vai ficar pequeno. E tá chegando o aniversário do empresário Bad Boy! E sua cortesia aqui. Vamos começar o bagulho doido! Do jeito que o Juru nós dá valor! Do jeito que o Juru nós gosta! Bora começar, do! Bebê! E você. Mas eu quero o bagulho doido. Dá-lhe a putaria. Um, dois, três, vai. E vai doidando, vai. Um, dois, vai. São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E ele? E o Felipe Cobiçado. Vai começando! Vibe do Cobiçado! Já sabe quem é, né? O Felipe Cobiçado. Pra se falar de amor. O quê? Tem que se amar. Que teu amigo chifrudo bota a mãozinha pra cima e canta comigo. Pra se falar de amor. Tem que se amar. Calma. Esse negócio de amar não é com a gente, não. Aqui no Robinson, o bagulho é doido. E se tu vacilar, ele vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar. Eu me sabotei, o copo dessa piranha. Vai, vai, sabotei, o copo dessa piranha. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. Botei uma bala pro, uma bala que bate a onda. E bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Just started now and rain is motherfucker. Bora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Um, dois, acelera! Quem veio de moto pra cá, onde dá uma acelerada? Acelera pra mim esse bagulho, peru! Dá contagem! Um, dois, três, vai! Bota pra cima! Ei! Oh! Um, dois, três, vai! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. O quê? Aqui é mais pólvora. Mais pólvora! Bota pra cima! Bota pra cima! A bordo! Um, dois, três, canta! Abra sua boca pra falar de mim. Ensino que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar o mambo. Acelerada! Vai acelerando tudo esse bagulho! Um, dois, três, vai! O cobiçado tá na área. O cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando. O que o quê? Que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Super. Bora que ele tá na área da Florentina. Na área tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Bora, peru. Acenda o pavio. Todos os canhões. 3, 2, 1. Pode estourar. Pode estourar. Pode estourar. Pode estourar. Explode! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Vai pipocando tudo! A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ram, dan, dan, dan, dan, dan, dan. É muito bagulho doido! Ai, ai, ai, amor! Que nele! DJ Felipe Cobiçado, roubaste meus sentimentos. Eu tô sofrendo de amor, porra. Doente de amor. Gordo da tartaruga, tu tem algum amigo corno, tem? Se tu tiver, não olha pra ele. Faz devassadamente aquela olhada de canto de olho. E diz pra ele assim, ó. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. Vai, vai, vai, vai. Para Codinho. Fabinho Show. Vai, vai, vai. Ela quer o 57. Ela quer o 57. Ela quer o 57. Mas ela quer o 57. Ela quer o 57. Ela quer o 57. Ela quer, ela quer. Ela só quer quem é do corre. Só senta pra quem tá de glocke. Ela quer correr perigo na treta do Zibu. E meu parceiro Velo Desale, você, o meu parceiro Giovanni também Desale, tá todo mundo. E doidando aqui no Robin Mega Robson. O Fernando põe na fita. Ele, Rael, também dá guaxete, põe na fita. Se abrevei. Toda a galera nos põe na vida do Juruna. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no Robson e tira brava com teu ex. Brota no Robson e tira brava. Alô, Adri! Brota no Robson e tira brava com teu ex. MC Rick na voz. O Pedro Carlos tá endoidando tudo. O doce vai lá. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Por quê? Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. O Cuquinho é meu parceiro Xande. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Você foi a melhor coisa que sumiu da minha vida. Que teu amigo viado. Que teu amigo viado. Joga a mãozinha pra cima aí. Que teu amigo colo. Bota a mãozinha pra cima também. Bota pra cima, bota pra cima. Um, dois, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Parceiro da Unana, Fuditivo, você, o Flavinho do Ceará Doido, tá aqui com a gente. Aonde te peguei? Na sala. E tu foi? No chão me dei. Aonde, papai? E a cabeça não tá. Vitor, prenda meu parceiro, alô, Vitor. Tá querendo brincar comigo. Alô, Júnior Eletrizante, chega aqui, garoto. A minha cara, me fazendo de otária. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Olha o Júnior. Fala, Matheus. Você, o Léo também tá aí com a gente. Parceiro Estevan, o meu parceiro. Olha, a Anne também tá na área, bora, Léo. O meu parceiro Mikael. E Giovana também dá guaxete doidana. Olha o Miel GDS, meu parceiro Charlie. O boxeador, o Sapo. O Ceará. Olha o churrasco doidando tudo. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Alô, meu parceiro Bruninho Pontasmina. Amar e ser feliz. Bora lembrar, bora lembrar. Oi, oi. E o Batata? É o seu. Toma! Grande Passat, moral, tem o som dos moleques doidos. Vitor Sassá, moral e Clancinho. Físico e Riquinho. Liliane, Batidão. DJ Adriano. Executamos, cara. Executamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Executamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Executamos, cara. Vamos, vamos, vamos. Tchum, tchum. Vai doidando tudo, começado! Coisas da vida. O quê? A minha ex quer virar minha amiga. Quem quer que a sua ex vai lá pra casa do caramba em 2020? Manda ela dizer assim, ó! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Toma, toma, toma! Ela tá de brincadeira com a minha cara. idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. O quê? Idiota. Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata. Idiota. E aí, Brenda? Idiota. Bora doidar. Idiota. Tomo chifre pra caralho, quer quer sentar na minha pirata. Tomo chifre pra caralho e quer sentar na minha pirata. Bora, cobiçado! A cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada e às vezes ela surta. Manda embora de casa e me... E você? Alô, Melri! Minha amiga Eli Patrícia tá na área. O Gabriel Menes tá aqui com a gente na frente do Robson, Gabriel. E vai doidando, vai doidando, vai doidando. O quê? Mas quando o cara tá solteiro, ele quer nem saber de compromisso. Essa é a música do gordo, viu, da tartaruga, Júnior. Ele falou assim, cobiçado, eu sou o rei do cabaré e comigo não tem frescura. Namorar não dá, namorada não. Namorar não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Namorar não dá, namorada não. Namorar não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Não dá pra namorar. Namorar não dá, namorada não. Não dá pra namorar. Namorar não dá, namorada não. Namorar não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pau quer o montão. Meu coração quer ela, mas meu... Bora, Robinho! E esse é o dono da Florentina. Mulher, vamos parar! Para de dizer que eu te traí. O quê? O quê? Solteiro não... Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, ei! Quem tá fim de rock doido até amanhecer, bota pra cima, ei! Oh! É agora! E a brindinha do rock tá aqui comigo! Deixa, deixa. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. É a bolinha dos piruda. Sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode. Alô, perereca. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver, vai ter citada. Pode dançar belada. Se tiver, vai ter citada. Pode... Alô, Robinho. Dominar em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você. Balança a bunda agora. E vai balançando. Vai balançando. Vai balançando. O meu advogado Rubinho ali com a gente na ponta esquerda. Alô, Rubinho. Bota pra cima, Eduardo. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Minha amiga Dani Oliveira, você é sua irmã Ju Nascimento. Também tá comigo, doidando. Alô, Rato. Cadê o Erne? Cadê o Erne? Toma, toma, toma. Um, dois, três, vai. Se teu rei não te quis, tem que inteirar. Todo foi que te perdoasse de bobeira. Que para o tempo de compromisso. Vem curtir a vida de solteira. Claro que tem que saber. Quero me meter na relação. Mas não vale a pena dar moral. E vai doidando, vai doidando, vai doidando, toma. Você tá me dando um mole por tudo que eu falo. Pessoa tá sutil, a galera jogando assim a pau. E você? E toma, toma, toma, toma, toma. Vai no gaqueado, vai no gaqueado. Um, dois, três. Vai detonando tudo no Robson. É agora. Evoluiu, ritmo agressivo, sensível, tá fluindo. Devando levar as que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, gravado, quer ver o trade. Os altos pra mexer, seus rolins no PPG. Pode começar a descer. Vai ver, gravado, quer ver o trade. Os altos pra mexer, seus rolins no PPG. Começar a descer, a veridosa vem jogando, a fecha picadinha, passa me sensualizando, eu dou aquela saladinha. A veridosa vem jogando, a fecha picadinha, passa me sensualizando, eu dou aquela saladinha. De segurar, bora, safô! Que dia vai ficar suave, se nós chamasse que elas são, que a paz de verdade, já me sentiu que é. Não, não, não, não, não, não, não. e pras loira do olho azul. Essa eu fiz pras morena e pras loira do olho azul. Vai começar o duelo, o copo treme mais o bumbum. Seu cabelo te dá gastatão na boca. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Voltou, né, desgraçado? Vem na doideira, vai doidando, vai, vai. Aqui eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flores, chocolate na Nestlé. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Só quer se envolver pra mim, porque é bandido. Só quer se envolver pra mim, porque é bandido. E agora? Agora fudeu, irei um 5x7. Tô roubando os coração da novinha. Tô match, match, ela bota, ela match. Foi match, match, match. Ela tem aquela match, foi match, match, match. 5x7, ela bota, ela match. Foi match, match, match. Ela tem aquela match, foi match, match, match. Ela bota, ela match. Foi match, match, match. Ela tem aquela match, foi match, match, match. É foda, é foda, tá botando na sua cadeira. E aí, meu parceiro Beitão, também tá com a gente. Toma, toma, toma. De UTI Produções. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. A dupla de Luciano e Vieira. Você acabou de me ver. Olha o Tardelli, olha o Tardelli, o rei do churrasco, meu irmão. Quem gosta dela é o Miau, nunca. E o Charlie batedor. Hoje o Charlie tá afim de algo. Bora, Tayana, agora que eu te vi. Dois dias ao lado do Rob, né? Eu sei que tu ama o Rob. Você, mas você não me deu. Fala, Bruninho! Como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vem uma mensagem. Olha quem tá aí, Júnior Eletrizante. Ao lado do Miau, Mabel. Tá dividido. Não sabe se é o Ceará, se vai ser o Miau. Porque tem que ter a minha vida. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei. E é o show do Ruby. Em breve eu vivo rir da sua cara. E nosso parceiro DJ Batreze! Alô, Batreze! Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer. E você? DJ Alisson Digital, você é a primeira dama. Primeira dama, Vick Tavares, bebezinho. E a Paulinha, Alex, Mike, você. E a Letícia da todo mundo. E aqui curtindo o Robson. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. O Batatinha da Rave. Alô, Batatinha. Vai pra puta que pariu. Léo Multimarcas, alô, Léo. Aquele jeito. Toma, toma, toma, vai. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Vai começar que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra vai começar. Se prepara que a guerra. Como tu és, né? Se prepara que a guerra. Casinha. Se prepara que a guerra. Alô, Playboy! Se prepara que a guerra vai começar. Eu vou te falar sobre isso aí. Vai pra lá, fiel. Vem pra cá, bate. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse... O meu parceiro David Santos aqui com a gente, a Tereza.

bem. Sacolê já vai raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E vai botando, vai botando, vai botando. Mas ela quer o seu confeto, ela quer dar babadinha. Ela quer o seu conceto, ela quer o seu conceto. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então pode ir levar. Planejou um assalto preto, planejou um assalto foto. Avaliou o seu pior. Que nossa tropa! Que nossa, nossa tropa! Não se concede de se achatar nossa tropa! Toma! Vai! E é o show do Robin! Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher do Pará. Vamos botar pra lembrar agora, é marcante assim. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava... Falou, garçom, pra beneficiar a Red Bull. Aqui o meu parceiro Ciro do lado esquerdo, viu? Louco, louco, louco. Comento que você não dorme mais direito. Que tudo é por causa daquela sujeita. Que só tem uma amiga que está do seu lado. Não chore mais, amigo, pois você é lindo. E amores, amores que apaga. São, são. São amores, amores que mata. E você? Amores que fere, amores que dói, amores que amaga. Vai liberando. E doida, e doida. Segurança, doideira? Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque para pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Eu sempre tive força e não vou parar. E meu parceiro Bexi da Regional. Final, tá aqui com a gente, alô Bexi. Você falou que pra tá junto tem que diz em mim. Eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá. Pra ver que juntos estamos e te falar. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. O quê? Outra chance não vou te dar. Alô, porca! Outro amor vou encontrar. Vai doidando! Gabriel Medeiros está aqui com a gente, alô Gabriel! Não abra sua boca pra falar de mim, ensina o que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Mas, por favor, Robson, mega Robson. Você que pode fazer comigo o que faz com as outras, eu não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você. Minha amiga Elane, do Ladinho, o Bruninho Souza também tá com a gente. Alô, Bruninho! Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior, do jeito que você fez, eu não gostei. Bora detonando tudo, cobiçador! comigo, doidão. E hoje? Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje é o hobby. Quando teu corpo me deixa louca, louca. Parceiro Dames, do depósito aqui com a gente. Eu sou de você aqui comigo, me fazendo feliz. No teu sorriso eu viajo, eu delírio. Ele e o Celo. Alessandro Batidão. Que eu preciso, então. Fábio do Comércio. Preciso amar você. Elias Belo também. E a Brigida do Rony. Alô, Vitor Machado! O meu deputado tá na área! Fábio Marcelo. Alô, Flávio! Guilherme da Motorizada também tá comigo. Pega ele. Mega Robson. Pega meu robô. Alô, Landa GDS. Quando te vi, o amor renasceu. Família Show. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração... O Malzinho, a Erika, o Cacá e o GDG. E hoje aniversário meu parceiro Popi também. Está aí com a gente, um abraço Popi. Louco amor, mas o destino. Olha o skill, rapaz. Me faz viver, sentir. Rapaz, agora que o skill acertou o caminho do hobby. Desde ontem ele falou, tô indo. É doido, é? Sei que um destino. Diego Tardelli, Karine de Nanios. Também tá com a gente doidando. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se faz. Vai doidar! Alô, bicha Thiago! Já tá traindo o gordo, né? É igual da tartaruga. Olha a Thiaga, tá te traindo ali. E aí, Brena? Bora! Se você estiver sem companhia, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga se me ama ou se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, menino. E aí, aí, aí. Eu quero que você me diga. Bora, bora! Se me ama, se me quer. Pega meu robô. Mulher, volta pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Andamos pra viver. Vamos aqui, amor. Pra si. Eu quero ter você aqui, amor. O negão. O meu parceiro Ronaldão. O você, o Gabriel Nunes. O Bruninho também dá com a gente. Alô, Fábio. Só quero que... Me diga, amor, me diz logo, por favor. Oh, oh, só quero que me diga, amor, se me ama, me diz logo. Canta, Vieira! Oh, oh, oh, oh, se diz logo, por favor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bate ao e pensa. Oh, oh, oh, oh, oh. Aquela velha frase. Se me esquece. Assim, ó. Chupa sem arranhar. Eu sou sincera, lá, lá, ulala. Eu sou sincera, lá, lá, ulala. Eu sou sincera, lá, lá, ulala. Oh, oh, oh, oh. É pra lembrar aqui na Florentina. Um, dois, três. Pega meu robô. Pega meu robô. Pega meu robô. E o show do Rubi. Alô, Matheus. Um abraço. Obrigada, você me liga. Tô na balada. Bibirinha dessadada. Tá ali com a gente, alô, Bibirinha. Você vai saber. Amola o teçado aí, moleque. Você insiste, que eu vou fazer. Desligo. Olha que chegou. Vai dar mancada, então faço mais. Espero. Lupita Maravilha. Fazendo baby, baby, baby, amor. O Leonardo de Positivo tá aí com a gente, alô, Leonardo. Baby, baby, baby, amor. Tenho uma saída, não vou demorar. Bora dar de uma fugidinha. Oh. O quê? Oh, oh, oh. Mas eu quero essa daqui, ó. Alô, Playboy. Quero amar você, a Jennifer, aqui com a gente. E doidão, e doidão. Segura pra mim, Loja GRA Boutique. No telão do Robinson. É o patinho dourado mais famoso do mundo. É você partir. A vida é tão triste com você longe de mim. Fala, Hanna. Ter um jeito de prender seu coração. Aí, ó. Minha vida é tão vazia. Do Jota Salgado. Sinto teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo, baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha solta, me apaixonei. Fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ, Rafael, Josias e Darlan. Eles dão a chicotada do amor. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. O quê? Amor bandido, roubou meu coração. Fica, bebê. Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor, eu abandonei meu mundo. Eu penso em você a cada segundo. Deixa então falar. Fala, meu parceiro Anderson. Só quero. Bora, garoto, bora, garoto. Vamos fugir para bem longe. Fala, meu parceiro Raoni. Lá na mão. Aquele jeito. Que você me fez. Larissa, tá comigo também. Bora, mulher, bora, mulher. E você? Você me conquistou. Não posso negar. Pra onde eu for, vou te levar comigo no meu coração. E você? Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, amor bandido. Eu acho que me apaixonei. Amor bandido, amor bandido. Só presta. Se for bandido, tem que dar as de ladrão nela, senão ela não dá valor. Lá vai, lá vai, lá vai. Estou dividido. Entre o quê? Entre o meu amor e uma antiga paixão. Desde que. Falou, Paulinho dos Pirutas, alô, meu brother. Vem de perereca mesmo, nunca vi de errado esse caso. Essa dupla aí, tu é doida? Qual delas? Qual das duas é certo pra mim? E Playboy dos Pirutas? Falou, Playboy! E daqui a pouquinho de beiradinha. Vai doidando tudo! O meu parceiro Jones, você é o Batata. Os caras do setor. Diz, diz. Sozinha no meu quarto, sofrendo a dor da solidão. Tudo me faz. Renan, o professor André já tá na área. Bora, André, pega. Robson. Dá-lhe, meu hobby. Eu vejo em nossas fotos recordações do nosso amor. Porque se foi, o quê? Cadê você? Vem comigo, vem! Vem me ama, vem me ama. Amor da minha vida. Vem, meu amor! Firme, toma! Menina confusa, toma aí! Menina confusa, encontrei. Agora é tarde, já me apaixonei. Acho que ela tem medo de gostar. Já deve ter sido. Essa aqui, Luciano. E sabe, posso até mudar. Bate aquela saudade. Você acha que eu tô bem no press? Vem, deixa eu me transformar. Tô pra te agradar. Vem, deixa eu ser teu herói. Gine! Homem-Aranha, te juro. A minha teia de amor. Homem-Aranha, te juro. A minha teia de amor. Homem-Aranha, te juro. A minha teia de amor. Fala, meu segurança, aqui no banheiro, meu segurança. Fala, meu segurança. Banda aí no banheiro. Sucesso! Fala, meu parceiro Gleidson. Agora, garoto! aqui no bagulho. Eu sempre brindei meu coração pra Principine. Já foi cinco. Não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você. E aí, meu parceiro Tito Mal, cadê tu, meu irmão? Não te esconde, desgraçado. Bora quadradinho. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Escreve aí que eu quero ver. Vou escrever. Aonde? Na rua, pra todo mundo ver. Tá? Eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Mas tudo bem se tu que está você. Gemei pra mim, Jean. Combinado. E a galera. E pra aqui com a gente, DJ Jean. Ligar, o Rilan. O Dorme Sujo, o Gabrielzinho, o Beni. Tá comigo também. Saber, ouviu falar do Búfalo do Marajó. Alô, rei do Guaraná. De conhecer. Vem ver. No badalação ela beber. Toda sensual ela me envolver. Faz o chifrinho o amor que eu. Alô, Gisele Andrade. Vem ver. E a Chalet aí também tá endoidando tudo, cabeção. Rock doido desde ontem. Do lado do Robson. Um, dois, vai. Toma! Manda 007. Ih, quebrando essa hora. Mais uma vez por não ter sido fiel e foi embora. Não sei o que é que vai ser da vida sem você. Se pudesse voltar no passado. Fala, mas gente, leva pro Vinicius um balde de água aqui no comando, viu? Se magoei sem pensar, meu Deus, e agora? Confesso que na hora eu vacilei. Mas tudo tem sua primeira vez. Será que eu não mereço outra chance? Oh, oh, oh, oh, oh. Então a gente começa do zero. Te quero mais que tudo, amor. Volta pra minha vida. Isso. Seja do jeito que for, não admito perder. Eu vim na vida pra ficar com você. Esqueça o que passou, ainda amo você. Olha o Claudinho. Ficar com você, seja o homem da CB. Não admito perder. Acelerando tudo e a primeira dama ao lado. Esqueça o que passou, ainda amo você. Eu vim na vida pra ficar com você. É o Robby. Mega Robson. Mega Robson. Mega Robson. Mega Robson. Mega Robson. Robson. E é o show do Robby. Robson. Robson. Os CDs do Mega Robson você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com.